Ferido foi o Salvador, Jesus, o nosso Rei. Foi tido como malfeitor e transgressor da lei. Levado foi à morte a cruz e nada reclamou. O Santo e Justo Redentor pagou perante Deus a transgressão de todos nós, abrindo-nos os céus. Salvador.